das próximas experiências de Araque, que acontecerão em breve, com artistas maravilhosos como você, Twizy. Tava demorando. Alô, o Roger Waters está? Saiu em 83! Como assim saiu em 83? Você tá atrasado, hein, filho? Pensei que tinha acabado em 83. Mas acabou mesmo, virou Dire Straits depois. Eu acho que isso é uma puta sacanagem com Dire Straits, você falar isso. Eles não fizeram nada, né? Estão lá na deles. Estão quietos na deles. Você tá sacaneando, botar o nome dos caras no meio. É verdade. Cara, usasse, sei lá, David Gilmour and his band. Beleza, de boa, o cara tá fazendo o som dele. Mas o problema é usar o nome Pink Floyd, que não tem nada a ver. E sabe, Endless River, metaforicamente, quer dizer que eles estão em cima das águas. Exatamente. E eles vão sempre estar por cima das águas, porque o rio é eterno. Sem fim, ou as águas estariam por cima deles.